Você ouviu mais um boletim informativo na Rede Aleluia. Brasil Notícias. ZYH 755, Rádio Riviera AM 540, Goiânia. E ZYC 563, Rádio 105 FM em Umas. Emissoras afiliadas à Rede Aleluia. Vamos a uma linda canção e daqui a pouco nós voltamos. Aqui teu lugar, ó que glória.